Vamos nos dar las medias por si está casando bien. Unas armas me postan muy salidas, se llama taxi. Paso 2782, fala 17, direita no 219. Direita 219, obrigado, boa noite. Paulo, Salvador, boa noite, azul 2782, livrando. Azul 2782, autorizado táxi, Alfa Kilo, posição é 3, Lima, no pátio 3. Alfa Kilo, 3, Lima, pátio 3, azul 2782. Táxi, 1-0-6, 1-5, base a bordo, São Gonçalo do Amarante, 3-0. 0-9-6, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Táxi Índia, ponto de espera Torre 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0 no 1. Autorizado, Pátio Índia, até a ponto de espera da 2-5, 5-11, 1-0-9-6, obrigado, até a próxima. Informo que a infra-aero mudou a posição, agora é a 4 Lima. 4 Lima, azul 2782. Autorizado ali, Aider, colar pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Cadinho decola no 10, voo no 09. Rio 5972, com informação, papel. Rio 5972, aciona a identificação, via chegada Bonfim, descendo para 4.000 pés. O ajuste no 01. Via chegada Bonfim, desce para 4.000, no 01, o Rio 5972. Solicita realizar o VOR-DM do loop, está 10. Rio 5972, sim, mantendo a chegada Bonfim, após ser autorizado o NDB do loop. DOR e DMS, senta. Mantém bom, pediu 5972. Controle gol no 096, decolou na MOMO, está passando 1500, não segura. Voo no 096, contato radar, via saída MOMO, suba para nível de voo 370. Para 370, via MOMO, gol no 096. controle, o voo 1096, quando possível coordenar para o Esporti. Guarda o voo no 096. Aguardo, obrigado. Rio 5972, controle. Após a posição pelo, voo a casa? Afirmo. Após pelo, desça para 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento do VORTMS do Lucas 1-0, reporte para a posição casa. Sente, após pelo, casa, desça para 2011, reportando a passada do casa, Rio 5972, autorizado o procedimento. Controle Salvador, boa noite, 4235, vai passar 2-0 na ponte. 4235, controle Salvador. A cena de identificação dessa via chegada a bom. Para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 011. Ponte, desce via para o 050, 4235. Ajuste no 011. Pono 096, chama agora o centro Recife, 125.45, alterno 126.85. 2545, negativo, 2025, no 096, obrigado, valeu. Rio 5972, pode prosseguir descida para 2000? Livre descida para 2000 pés, Rio 5972. Livre descida para 2000 pés, Rio 5972. Azul 4235, autorizado descida para 4000 pés, alfinetão no 01. 4000, ajuste no 01, 4235. Colocionar 63132 da Alfa, 360 Guarulhos. Schneider 6313, Alfa confere, autorizado Guarulhos, via rota do plano, peso 10, poste Taubaté, nível de voo 360. Decola pista 10, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5162, controle 120.8. 360, autorizado, pois o 10, da Eule e da Morte, 5162, 1208. Correto, é forte contra o Xenia 6313. Calabre. O Rio 5972 está estabilizando o final de VOR, DM Azul Lux também. Rio 5972, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Rio 5972. Torre Salvador. Muito boa noite, o Rio 5972, baixou e travou, final pista 10. Boa noite, Rio 5972, tráfego avistado, altímetro no 011, vento 090 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso no 011, livre pouso, pista no 0, Rio 5972. Pessoal, boa noite. Estou no 246, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 1. 1011, via ponto, quero. Azul 4235, está autorizado a final do procedimento em nave, questão 0. Desça para 2500 pés, altímetro 10 no 1, resposta visual completa. Autorizada a RNAV da 10, descendo para 2500 pés, registro no 0 no 1, reportará na final visual com a 235. Solo aos 39, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, solo 219, o Rio 5972, boa noite. Rio 5972, táxi via Alfa 43, direção na primeira esquerda, posição 62 é Romeu. Alfa 43, direção na primeira esquerda, 62 é Romeu e a posição Rio 5972. Autorizado após táxi, na minha 3, 1, 3. America 230, standing by 4-3. Estabilizada, Renato, 1-0, 4-2-3-5. Azul 4235, chame Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Azul 4235, boa. RNAV 10, visual. Boa noite, Azul 235, altímetro no 0 no 1, o vento 080 graus, com 10 nós, com 10 nós, tempo autorizado, pista 10. Ajuste no 0 no 1, pouso autorizado não no 0, com a 235. Voo 1249, está autorizado para o procedimento internado. Pista no 0, isso para 2500, 10, altímetro no 0, no 1, no reporte, visual com pista. Partiu para 2500, está livre o RNAV-10, reportará o cano, voo 1249. Taxi Oceanair 6313 com 164 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 45. Oceanair 6313, táxi via Apache, taxi Índia, no ponto de espera, mantém a posição de Chamitone, 118.95, ajuste 10, 11. Gente, deve táxi via Apache, Índia e lado 1895, Oceanair 6313. Mari para 060 01 em Salvador, 6224. Oceanair 6224, está presente, autorizado voar direto ITAP. Voa ITAP 6224, obrigado. 5, Solos 46, na direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot 29, obrigado, voa, Azul 4235. Salvador, muito boa noite, o Azul 4235 na Foxtrot. Azul 4235, boa noite, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4235. América 230, Red Fox. Oceanair 6313, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 070 graus com 08 nós. Alinhe e decola, cabeceira 10, Oceanair 6313. Pois está, Ferramenta 366. 366, obrigado. Can you get that clearance jet for American 230? America 230. Clear to Kilo Mike India Alpha, Miami Airport, via Upazulu 20, then Tango Romeo Sierra, then Upazulu 7. After that, there's a flight down the road. Flight level approved, 360. Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, and landing transition, November Echo November India Mike. Departure runway 10, first left turn. Call code 5171 and follow departure control 120.8. Okay, as upper Zulu 20 to Tango Romeo to Sierra, upper Zulu 7, Momo. With the Needham transition, Falcon 5171, American 230. Okay, flight level approved 360, okay? Flight level 360 and the first runway, upper 20. Upper 020, roger. And flight level 360. 360. Rollback correct, comrade push and start, America 230. Roger. 313. Toledo. Puxa na M3-3, autorizado direto Leda. Direto Leda, puxa na M3-3. Professor, boa noite. Que é o voo 1246. Serra Vitor 372, Campo Alegre. Boa noite, 1246, altímetro no 0, no 1. O vento 070 graus com 08 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Paulo Salvador, boa noite, OTAN 3305, tem informação alfa. OTAN 3305, alfa confere, autorizado Recife, via rota do plano, Upazulu 17, nível de voo 330. Decola no perfil da PUCA, transição Caju, pista em uso 10. Aciona 5172, controle 120.8. Estado Recife, nível de voo 330, via rota do plano, primeira aerovia Upazulu 17, decola na Púcura, transição Caju, segunda 10, 3-5-1-7-2, controle 208, é o TAM 3305. Correto, a gente confirmou na saída Púcura, ok? Papai uniforme, Charlie Alpha, Púcura. Saída Púcura, TAM 3305, Púcura, transição Caju. Correto, pós-plantão 224, desça para 4 mil pés, altímetro 1091, reduz agora para 2309. Desça para 4 mil, 1091 e reduz 230, 6224. O voo 1888, possibilidade de voo 366, direto? Autorizado, direto 366, o voo 1888. Autorizado, obrigado. Voo 1170, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1170. Salvador, boa noite, voo 12246, liberando a 5 de Fox. 1246, boa noite, Alfa Delta Parte 3, posição 1 no Lima. Alfa Delta Parte 3, posição 1 no Lima, voo 12246. Salvador, gol no 882. Boa noite, 88, controle. Bom repórter, é um cidadão que não tem nada pra fazer, é, tá com a luzinha verde aqui, né? Bem no nosso através aqui, tá? Gente, o gol 1888, vamos fazer o repórter e informamos que tem um formulário disponível para preenchimento de raio rei. Vai ser reportado. Tá bom, muito obrigado, viu? Azul 4980, formação Alfa, autorizado Recife, via Pesolo 17, nível de voo 350, decola no perfil da Seda Puca, transição Caju, pista em uso 10. Aciona 5165, controle 120 decimal 8. KM224 está autorizado para o procedimento terminado, pista 10, da separa 2500 pés, altímetro 0111. Reporte visual com pista. Vai seguir tráfego na aproximação. Boeing 737-700 a 1-4000. 710-250-1009, autorizado a R990, reporte estabilizado. É, só confirmando, está livre da restrição etapa 5000? Está livre. 7624-2500. Boa noite, 88, torre 118, decimal 95, bom pois. 95, obrigado, boa. Vento 070 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado 10, gol 1888. 1285, 1 alterno, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2 8, 1 2

1-1, 7-0, está autorizado a final do procedimento RNAV, sistema 0, separa 2-5-0-0, pés, altimétrico 1-0-1-1, livre da instrução vertical em TAP. Segue tráfego na aproximação 1-0, milhas, R2, 3-1-8, reporte visual com pista. Gente, livre da instrução em TAP, desce para 2-500-1011, autorizado a RNAV, reportando a visual, gol 1-1-7-0. Tá 3305, autorizado, após táxi. Salve, Salvador, na escuta do Azul 4959. Na escuta Azul 4959. Tem a saída prevista para Ilhéus? Confirma o nível solicitado? 140. Saída Coral. Ok, obrigado. In the 230 to port gate 10. Pierre Push, Comrade Taxi, America 230. 34, call for taxi. Ali, 10, visual, João 6224. Chama a torre, 18, decimal 95, seu moposo. 95, meia daqui a pouco. Mais número 2. Torre Salvador, boa noite, né? 6224, RNAV, dá 1-0 no final. 1888, solo ao 02, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, gol 1888, liberou. Gol 1888, táxi via Alfa, Delta, à primeira esquerda, ingresso no pátio 3, posição 1 no Romeu. Alfa e Delta, pátio 3, 1 Romeu, obrigado. Na pista vista, gol 1170. Gol 1170, chame torre 118, decimal 95. 285, boa. Salvador, boa noite, gol 1170, RNAV da 1-1. 70, altímetro 110 no 1, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, gol no 1-70. Então, 3178, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada a Mar, para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1019. Surgiu que a taxa vai a Minipon, a taxa é Índia, a Rodo Short, mantém posição em Call Tower 11 em decimal 95, que é o nível 1011. India, hold short, call tower 118.95. Autorizado, direto ao servidor 366, o TAN 3178. Boa noite. Oxon 219, boa noite. Azul 4980, correndo equipe solo após 320, o 757 da América passa a retaguarda, autorizado início do pushback e após tarde. Após a passagem da América, está autorizado a retaguarda. Alô, Salvador, boa noite. Oceaneiro 6224, livrou Fox na sua escuta. É 6224, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Boa, 970, qualquer dente. O patrulhador 060 vai a arrival do 0101. Down to 060, descending via my arrival 1011. Boa, 0-8 na direita, Foxtrot Solo 21 decimal 9, boa noite. Foxtrot 219, obrigado, mono 1970. Alfa antes da Juliette, Bono 1070. Confirme Rio 5972. Tempo de VFR para o Galeão, 3 e Rio 5972, informação Alfa, autorizado Galeão, via APNOVEM 857, nível de voo 360, decola no perfil da DAEL, Leda e Irumi, pista em uso 10. Aciona 5401 no controle no 20 decimal 8. Paita 3305 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, o vento 070 graus com 08 nós. Novembro, ok? Uniforme novembro 857. Uniforme novembro. Correto, após ponto Rio 5972. Puxar 6224, Juliette 62. Juliette, 62, Xené, 6224. Sono 70, Juliette, portão 07. Confirmo, gol no 170. Desconsidere, mantém a posição antes da Juliette, gol no 170. Antes da Juliette, gol no 170. Cidadão 9973, Alfa, aguarde, cópia. Aguardando. Solo azul 4980, está pronto para o táxi, alternado uma CO com 2 horas 21 de autonomia, 69 PAB. Azul 4980, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 1. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 101, ajuste azul 4980. Federal 9973.4. Confia. 9973, utilizado com fins, via rota do plano, apesulo 10, por base, apesulo 16, pós, no DCP. 360 nível, decola no perfil da DAEL, Leda Motiva, pista em uso 10. Ajuste 51, corrigindo, transponder 5174, controle 120, decimal 8. Confio em 360, conforme a rota do plano, apesulo 10, por base, apesulo 16, próximo. Decola da 10, no perfil da DAEL, Leda Mótima, 5174, transponder 1208, o controle de saída, federal 9973. Correto, ponte ponto federal 9973. Passará, federal. Solo Salvador, azul 4959, ciente da Alfa, nível 140 para Ilhéus, está pronto para a cópia. Azul 4959, eu guardo um minuto para a cópia. 4959. 170 após Embraer da Azul, Juliette, portão 07. Após Azul para o 07, voo no 1170. Azul 4959, ponto cópia. Azul 4959, pronto, cópia? Tá, pronto, cópia. Azul 4959, autorizado Ilhéus, e o jogo 140, plano Yankee, após 065, segue visual, Golf 677, aerovia. Decola no perfil da saída Coral, pista em uso 10, transponder 0277, controle 120, decimal 8. 8. Firefly, direct to service 366. Astromani 366, thank you very much, go 1976. Via Golf 677, saída Coral, pista em uso 10, transponder 0277 e controle 120, decimal 8, azul 4959. Correto, pode contar 14959. Reportará para pushback acionamento. Pushback acionamento, federal 9973, no parte 3. Prezado, pode estar aqui, federal 9973. Federal, reportará. Alô, Salvador, boa noite, azul 274, autorização para a Força Sul.